Tarde Cultura. E agora a Tarde Cultura apresenta Antonín Dvořák, Serenata para Cordas, Opus 22. Orquestra de Câmara Inglesa, direção Daniel Barenboim. Thank you. Thank you. Thank you. Com a Orquestra de Câmara Inglesa, sob a regência de Daniel Barenboim, nós ouvimos a Serenata para Cordas, Opus 22, de Antonín Dvořák. Tarde Cultura destaca agora Johann Sebastian Bach. Coral do Sentinela da Cantata BWV 140, com arranjos de Jean-François Paillard. É a Orquestra de Câmara Jean-François Paillard. Thank you. Nós ouvimos com a Orquestra de Câmara Jean-François Paillard o coral do Sentinela da Cantata BWV 140, com arranjos de Jean-François Paillard, de Johann Sebastian Bach. Com Ivo Pogorelich ao piano, nós ouvimos a sonata Kirkpatrick 98, de Domenico Scarlatti. E agora a Tarde Cultura apresenta Mahan Mahes, Sarabanda da suíte número 1 para três violas da gamba, com Jean-Louis Charbonnier, Anne-Marie Laslat e Marion Midway em violas da gamba e Maurício Buralha no teorba e Mirella Giardelli no cravo. Thank you. com os solistas Jean-Louis Charbonnier, Anne-Marie Laslat e Marion Middleway nas violas da gamba e Maurício Buralha no teorba, Mirella Giardelli no cravo, nós ouvimos Sarabanda da suíte número 1 para três violas da gamba de Mahan Mahes. E encerramos aqui esta apresentação do Tarde Cultura, que teve a programação de Ralf Schuwartz com estágio em produção de Bruno Lombizani. Os trabalhos técnicos foram do Lenine Mateus de Barros. Eu, Sérgio Roberto Ribeiro, agradeço a sua atenção e nos encontramos amanhã aqui às 3 da tarde em ponto com mais uma edição do Tarde Cultura. Até lá, uma boa noite para você. Thank you. ouvimos de Agustín Barrios Mangoré, Valsa de Primavera, interpretação do violonista David Russell.